Economia de 12,50, alterna Recife. Afirmativo, Oxenemia 314, tem táxi autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera 2686, altímetro no 011. Até o ponto de espera minha escuta, bom voo. E aí, via Juliette Alfa autorizado, 1186, obrigado, uma boa tarde, bom serviço. Voo no 756, lembrou piso. Voo no 755? Lembrou piso. Muito boa tarde, são 3217, decolado com você quando possível, Dael. Agora, Dael 360. Obrigado, Dael 360, são 3217. Você? O Victorinho Juliette, da Rua Direta, Morro 025. Autorizado, Morro 025, direto, reporte 20 milhas para livrar a sequência. Tá confirmando, 025 é comigo, chame para descida, Victorinho Juliette. Então é Rio de Janeiro, no 430. Tu cópia? Papa, Papa, Charlie, Romeu, Charlie, autorizado 430, Rio de Janeiro, Santos Dumont. Decolagem da 17, primeira curva à direita. Perfil da saída da El, Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Onde intercepta a rota Upper November 857 até Porto Seguro, após a Upper Zulu 16, Upper Zulu no 6, até posição Groove, após Upper Zulu no 4, após conforme o plano. É, 5534 no transponder, 1098 é o controle, Papa, Papa, Charlie, Romeo, Charlie. X-Ray, 1611, com 2-0 da velocidade. 703, torre 118, meia dúzia, 2, é 7203. 203, torre 118, meia dúzia. É só corrigindo a aerovia que intercepta após a posição Bidev, a Upper November 857. Cruzado, acionamento, reporte para o táxi. Oxenero 6321, decola 36, controle 119, decimal 8. 198, 6321, boa tarde. Boa tarde. Tá, meu pato se encontra, Aerostar? TBTA, ciente. Quando pronto para acionamento, atua, 108.6. Ricardo 37, boa tarde. Completa aproximação, guarde para arrumação de pista livre, número 2. Para pouso, vento 090 graus, 149, ajuste 1011, Ricardo 37. Ei, Sat. 06, passou externo, continua passado, travado. Olimpo 06. 03. Olimpo 03, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pistão no 0, vento 090 graus, 149, ajuste 1011. 15 pouso, Olimpo 03. Poderia confirmar o vento, por gentileza? Confirmo, 90 graus com 14 nós. Grato. Torre, bom dia, Xené 6314, ponto espera, pistão 0, pronto. Xené 6314, mantém um ponto espera, aguarde para a decolagem. É, aguardando para a decolagem. Desce para 3.011. 3.011. 1011, 5266. Olympus Zero 3, Solos 38, lift taxi à esquerda, parte militar, estacionado e frequência. Sabe quando você livrar à esquerda ou vai livrar no TCC? Vai livrar agora na ECO aqui. Só que livra na ECO e chama na Delta para o cruzamento. Vai livrar na ECO, chama na ECO. Pode prosseguir na minha frequência e reportar na taxiway Delta para o cruzamento da pista. Demativo. Boa tarde, Charlie Romeo Charlie, privado, acionamento, reporte para o táxi. PK37, pista livre, autorizado, pouso, vento, uma centena, 1612 nós. Livre pouso, PK37. Charlie, o meu Charlie, copiou. Está autorizado o acionamento, reporte para o táxi. Torre Salvador, gol no 395. Golo 395, complete aproximação, guarde formação de pista livre, número 2 para todos, tráfego P7, cara, vou estar aproximadamente a 1 milha para a cabeceira, vento, 1 centena, no 619, ajuste no 0, 1 no 9. Boa, 395. Mike Covito Manati. Mike Covito Salvador Manati, mil pés, decolagem 17, primeira curva à direita, corredor axé, liberação do controle, achando o padrão 0125 no transponder, 1198 é o controle, Mike Covito. Mike Covito Manati, mil pés, decolagem 17, curva à direita, correção, permanece. Mike Covito. É o Mike Covito aqui, ó. Permanece direto pelo litoral, aguardando monitoração com controle. O Torre 186, responde 011. Afirmativo, 02 a bordo. Afirmativo. 7-4-4, para acionamento táxi a 286, Mike Covito. 2-4-3-7. Olímpico 03, irá seguir o caravan que vai para o pátio militar, agilizando a medida possível a pátio pistoleiro. Eu acho, eu vou acompanhando aqui o caravan da IPK. Solo Salvador, boa tarde, é o 35219, com informação tanto. O táxi é pós por ingresso, pista no 7. Salvador, Papa Romeo, Mike Eco, 24-4, para acionar. Mike Eco, 20, reposte para o Olimpo 03, Cente, que livrou a pista estacionária em frequência. Cente, grato pela coordenação, boa tarde. No 395, pista livre, cruzado pós, vento 1 no 0 graus, no 629. Volta 395, Cente, baixar travado. Boa tarde, Pantanal 4711 para São Paulo, KPR. Pantanal 4711, mantenha a escuta, por gentileza. Ok. Tráfego Salvador, boa tarde, Gono 077 para Galeão 360, informação Tango na ponte 4. Afirmativo Gono 077, o número 3 para cópia, por gentileza, mantenha a escuta. Entendi. Aqui, ó, pessoal, vamos tráfego na curva final, posso passagem ali, mantém preparados. Nem mantém. Após a passagem do tráfego. Positivo. 8-8-1-2-6-0-6-3-2-1, bom domingo. Bom domingo. 3562-66. 3562-66, boa tarde. Complete aproximação, aguarde informação de pista livre, é o número para pouso, informe Airbus, ingressando para decolagem assim que autorizado. Vento, 1 centena, 1629, ajuste no 011, 3562-66. Atenção, portamento, já baixado, por favor. Gol no 395, no solo aos 43, livre à direita, e chama o solo 121, desfalado. Direita, chamarão solo, gol no 395. Muito baixo, ok? Recebe. Melhorou um pouquinho, é o Pantanal 471, pronto para cópia? Pronto, cópia. Pantanal 471, Salvador. Congonhas, 360 o nível, decolagem da 190, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda direto posição Bridge, Bravo Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Upper Zulu 16, após conforme o plano. 5576 no transponder, 5576, 1098 ao controle, Pantanal 471. 300, Pantanal 471. O nível 300? Afirmativo. Gente, é, então mais um minutinho para coordenação, ok? Recoordenação do nível. E agora? Solo Gono 395, livrou? Gono 395, Alfa Kilo Pátio 3, reporte quando pronto para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo Pátio 3, reportará para ingresso no principal no 395. Maqueco Vitor, aguarde para o táxi. Rocha 6314, decola os 45, controle 119, décima 8. Estamos com controle 198, agora 63, só no 4. Excel Charlie Fones, autorizado a decolagem, pista no 7, vento 1 centena no 4 nosso. Papá, Charlie, Romeo, Charlie, autorizado o táxi, reporte para ingresso, pista no 7, confirmando é 8, tô bem, os outros dados? Poxa. No solo aos 4000, livrar direito no 219. Livrando a direita no 219, 35266. Mike é com o Vitor autorizado, táxi é posto para ingresso no pista no 7, Vitor. Vitor. Afirmativo, Tango Alfa Papa, o número 2 para cópia. Solo é o 35219. 35219, conquista, o Patrick se encontra ao 3? 3, 2, afirmativo, já avisou com a TR, é o número 4 para a cópia, conquista 200. Solo Salvador, trip 5266. O trip 5266 livrou e ia chamar, mas a gente já se adianta. Táxi e Alfa, Kilo Pátio 3, o pátio de destino. Quanto lá tem sinalizador? Alfa Kilo Pátio 3, o trip 5266. O gol no 395 prossegue via pátio principal 09 ao seu portão. Pátio principal para o 09 no 395. O Pantanal 471 na escuta. Pantanal 471 na escuta. Prossiga. Autorizado nível 300. Coteja, o resto da autorização permanece. Autorizado, 300 para São Paulo. Saída ficou da El Leda, que tem 1-0 com curva direita após a decolagem. Após Leda, voa direto Bridge. Bridge intercepta a aerobia Upper Zulu 16. Transponder ficou 576 e controle 19. Corretíssimo, 07 ao portão, é posto quando pronto para acionamento e push. Pantanal 471. Agora para acionamento, Pantanal 471. O Papa Romeo, Tango Alfa Papa, agora sim pronto para a cópia. Tango Alto Papá, Salvador, é, Congonhas, 400 é o nível autorizado, 400, decolagem da 17, primeira curva direita, perfil da saída da El Lida, após Lida, direto posição Bridge, Bravo Romeo, India Delta Eco, onde intercepta a rota Up Zulu no meia, após conforme o plano. 5004, transponder, 5004. E o controle está operando na frequência 119.8. O Papa Romeo Tango Alfa Papa. Ativo, tá visual, ingresso no corredor visual Interlagos, no Cerro Megfox. Controle, Papa Romeo, Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, 1.010 ou 500? 1.010, pro direto para Manati. Chame 20 milhas fora, Mike Eco Vitor. Para 20 milhas, Mike Eco Vitor. Afirmativo, quando pronto com a informação e pronto para acionamento, chama a torre da, na frequência 108.6, 118.6, o Tango Alfa Papá. Isso aí via litoral, meu país, ok? É, sair do instrumento, inicialmente. Ok, tchau, obrigado. Tá. O 5729 da web, número 3 para cópia, já tem sua autorização, informação em curso e a Tango. Sente da Tango na sua escuta. O 5219 da Trip, por gentileza, aguarde, e no máximo 1 minuto e 13 segundos eu pago sua cópia. Solo. Solo, 077, pushback, acionamento, ponte 4. Afirmativo, Gol no 7, Gol no 077, pronto para cópia. Afirma, prossiga. Uno 077, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolagem da Uno 0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda, após Leda voa direto posição Bidev, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta a rota, UP November 857 até Porto Seguro, após UP Zulu 16, após conforme o plano, 5561 é o transponder, 1098 é o controle, Uno 077, CUTG. Autorizar o Galeão 360, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, prossegue conforme rota, 5561, transponder 198, é o controle pronto para pushback treinamento. Cotejamento correto, reporte já pronto? Afirmo. Tá livre, 04 portão, reportax. Vai reportar tax. O Trip 5219 pronto para a cópia? Pronto, 5219. Trip 5219 autorizado, conquista 200 ao nível, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Gol Eval, após Eval direto conquista. 5574 no transponder, o controle em 119 decimal 8. 1098 é o Trip 5219. Autorizado para conquista, nível 200, decola da pista no zero, primeira curva direita, saída gole, erval, após erval direto, controle 119, decimal 8 e o transponder 5574. O trip 5219 está pronto para pushback e acionamento. Cotejamento correto, pátio 3, reporte quando pronto para o táxi, o trip 5219 está livre. Portará pronto para o táxi, 5219. O gol no 395 aguardando o balizador? Afirmativo, no 395. Afirmativo, sete. Afirmativo, Alfa Victor Juliet, é o número 2 para a cópia, por gentileza, aguarde, Tango confere a informação em curso. Webjet 5729, com fins 340 nível, pronto para a cópia. Na escuta, prossiga. Webjet 5729, Salvador Confins, autorizado nível 340, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda direto posição Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco, é a posição onde intercepta a... após Bridge direto Confins, é 5001 no transponder, 1098 é o controle, Webjet 5729. Autorização para Confins nível 340, decolando da pista 10, primeira curva direita, saída da Eoleda, então direto Bridge, direto Confins também. Transponder ficou 5001 e o controle está em 119, decimal 8, Webjet 5729. Está pronto para puxar no portão 62. Afirmativo, meia dúzia, o portão tá livre, reporta táxi 5729 da web, chat. Deixa eu chamar esse táxi, obrigado. Solo Salvador, gol 1755, portão 8, cópia com 23, tá certo? 1755, o 370 é incorreto, pode ser o 36? Me confundi, senhor, desculpa, 380 ou então 36, se eu já tiver. Já tenho 36, é, mais um minutinho, cópia, o número 2. Informação em curso e uniforme. Positivo para a sensação, obrigado. Para puxar esse treinamento, Pantanal 4711. Pantanal 4711, estou ciente, mantenha a posição, é, aguardando instruções. É, dá para estar livre o Pantanal 4711, vai realizar simultâneo com o objeto no meia dúzia, não vai interferir no push, ok? Ok, então está autorizado o puxo de treinamento na posição 7, Pantanal 4711. O Alfa Victor Juliette, pronto para cópia. Patango Alfa Victor Juliette, voo local Salvador, Salvador, mil pés, decolagem da 17. Primeira curva esquerda, corredor forte, afasta 20 milhas para treinamento. Na escuta do controle em 1.9.8. Aciona o transponder padrão 0151, Alfa Victor Juliette. Desce para 2000, ajuste 1011. 2000, reporta passando dona 5488. Controle. Cotejamento correto, 02 a bordo, pátio 4 para acionamento táxi a 2, 1086, bom voo. Solo trip 5219 com 55 a bordo, 4 horas de autonomia, alternativa Salvador, solicita o táxi. Só se for agora o trip 5219, tem livre táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera chama torre em 1118, decimal meia dúzia. O altímetro 1011, 1011, bom voo. Trip 5219, autorizado táxi via Juliette Alfa, chama torre 1186, altímetro 1011, uma boa tarde. 1755, pronto para cópia? Prontíssimo. 1755, Salvador com fins, autorizado nível 360. Decolagem da pista 10, que é a pista em uso. Primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda. Após Leda, direto posição Bridge, Bravo Romeo, Índia, Delta Eco, onde intercepta a rota Up Zulu 16. 5567 no transponder, o controle em 1.9.8, gol no 755. Autorizado, com fim 360, decola da 10, curva direita, da El Leda, após voa Bridge, depois intercepta Up Zulu 16. 5567, 199, decimal 8, controle, gol no 755, posição 8. Cotejamento correto, reporte quando pronto, para acionamento, puxo, gol no 755. Já, já, obrigado. Para o táxi, gol no 077, 150 a bordo, 4 horas e 1 minuto, alterna Campinas. Copiado os dados, gol no 077, vai dar passagem ao ATR da trip à sua direita, segue como número 2. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre em 1118, decimal meia dúzia. O altímetro agora 1011, gol 1077. 1011, 186 no ponto de espera e segue passagem ao trip, gol 1077, um bom domingo. Destaques com 1.43 a bordo, 3.30 de autonomia, alternando Guarulhos. É, copiei Guarulhos e não copiei o call sign. É o Webjet 729 com 1.43 a bordo, 3.30 de autonomia, alternando Guarulhos. Afirmativo 5729 da Webjet. Táxi via Juliette Alfa vai seguir o Bang da Gol como número 3. No ponto de espera, torre 1.8 decimal meia dúzia, 1.011 no altímetro, 1.011. Juliette Alfa como 3, ponto de espera, torre 1.86, Webjet 5729. 735, prossegue via Quebec, Mike Lima, e na Lima chamo solo em 121, decimal 9. Ouviu para a frequência livre. 7 pronto no ponto de espera. Gol no 077, mantém o ponto de espera e aguarde. Muito boa tarde. Boa tarde, vai manter. Ciclo 488, torre 118, meia dúzia. 18.6, obrigado, senhor. 077, a Lima tem pista 10. Lima tem na 10, o voo 1077. O 5219 decolou agora o 58-119-8, é a frequência do controle. 119-8, grato, 5219. 1-3-3-2-5. Controle Salvador, boa tarde, trip 5219, decolou, cruza 1300 pés, não se escuta. Boa tarde, 200, gole. A Lima, e vai ingressar no pátio principal, e assim que avistar um Airbus da TAM, vai reportar a retaguarda do tráfego, ok? Os apoio ideal 285. Gente, Serra Lightbox apresente agora, vai pegar pro 285. Afirmativo, está ingressando agora no corredor Interlagos. Esse corredor vai até a Bahia. Obrigado, senhor. Tem apenas o POB do Tango Alfa Papá? 08 a bordo, gente. Colagem autorizada, gol no 077, dá 1 no 0. Alfa Vita Juliette, está autorizada até a Oscar, reporta para ingresso na 97. O 3190 está autorizado, descida para 2010, ajuste 1011, reporta estabilizado no ILS. 3190. 3190, 2011, reportará estabilizado, libera a velocidade, tá? Liberado. Obrigado. Salvador, boa tarde, gol na manhã no 2. Está aguardando pista livre. Da presente, voa posição ITAP, ajuste no 01, desce até o 50. ITAP, descendo até o 50, gol na manhã no 2, obrigado. Salvador, vamos ver o Noveda. Exo Noveda. Está no regresso de São Paulo, senhor. Está batendo 1.500 pés na linha do litoral, está com 1.90 a bola, está acionado 0.1 para 7. Ciente, mantém os corredores Exo November. Mantém a corredor November. É. 5488, venta de 100 graus com 15 nós, tem livre pouso na 10. 788. 1077 decolou agora ao 01 no 119.8. 198, um bom domingo, 1077. Para o seu também. Alfa no ponto de espera, torre 108, 6011 no altímetro, bom voo. 1011, Juliette, Alfa no ponto de espera, monitora a torre, grato, bom trabalho. Afirmativo, transfere a torre quando estiver pronto no ponto de espera, ok? Quando pronto no ponto de espera, transfere para a torre, manda na água 7 no. Tango Alfa Papá segue o tráfego à frente da Pantanal, da TAM. No ponto de espera, transfere torre 108.6, o Tango Alfa Papá. Serra Nightbox agora 4.6, visual com a pista no 7. Ok, chama agora a torre 118.6 para ingresso no circuito, Serra Nightbox. Sim, camarada, obrigado, até a volta, senhor. Salvador, muito bom dia, boa tarde, azul 4234, está cruzando 242 para 170, a Mari. Chegada a Mari, desce, mantém o 060, azul 4234. 060 na Mari, 4234. Jet 5729, após o tráfego na final, e mantém pista 10. Após o tráfego na final, e mantém a 10, Jet 5729. Nada no prédio, Serra Mike Fox. Serra Mike Fox no visual, tem livre pouso na 1-7. O vento agora é de 100 graus com 15 nós.